Eu vou-lhe dizer, o investimento este ano é mais reduzido e, contra a opinião de alguns, o cartaz não é de menos qualidade em relação ao comparativo. E o Zé Cid há bocado disse aqui e bem, é porque ele é um grande nome. Eu não vou anunciar números só por uma razão simples, porque às vezes em Oliveira do Hospital alguns números que eu digo são desvirtuados. Se disser que esta Expo H, que neste momento em termos de artistas pode custar à volta de 30 mil euros, já amanhã vão dizer que é 30, depois dizem mais outros 30. Eu sou baratinho, eu levo metade dos meus colegas que levam... E depois outros 30, e quero também já dizer, o Zé Cid é o mais caro que este ano temos. Quero já dizer aqui que é o cabeça de cartaz, logicamente, também é o cabeça de cartaz, por isso estão. Mas eu não vou dar esses números. A minha expectativa, nem em termos de número de objetivo de visitantes, o objetivo é termos tantas pessoas como tivemos em 2014, com a diminuição do número de dias.